E a pedido aqui da minha querida Rosane, aí de Governador Valadares, ela disse: olha, Diego Valadares, adoro ouvir seu programa, parabéns pela sua linda voz, adoro, não perco um só Mundo Sertanejo. Toca pra mim aí a música do César Menotti e Fabiano, Não Era Eu. Vamos tocar sim, viu, Rosane, de Governador Valadares. Um abraço a todos vocês, amigos, ouvintes da Rádio Web Agitos, em Governador Valadares, Estadão de Minas Gerais. Cantam César Menotti e Fabiano para Rosane e para o Brasil inteiro ouvir. Não Era Eu. Não era eu, não era eu. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato. Te juro, não era Você me liga, diz que o papo é sério, que a sua amiga tava num boteco. À meia-noite ela jura que me viu passar. Essa história é cheia de mistério, a fofoqueira fala em adultério. Estava em casa à meia-noite, não saí pra passear. Te amo demais e não sou capaz de mentir e nem te enganar. Pra não te perder nem te ver sofrer, sinto muito, jeito é negar. Não era eu, não era eu. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato. Te juro, não era eu, não era eu, não era eu. Tava em casa apaixonado, querendo os seus abraços, só pensando em você. Eu vou negando até morrer. Não era isso, não era você aí. Você me liga, diz que o papo é sério, que a sua amiga tava no boteco. Na meia-noite ela jura que me viu passar. Essa história é cheia de mistério, a fofoqueira fala em adultério. Estava em casa meia-noite, não saí pra passear. Te amo demais e não sou capaz de mentir e nem te enganar. Pra não te perder, nem te ver sofrer, sinto muito, jeito é negar. Muito bem, aí ouvimos César Menotti e Fabiano cantaram bonito para nossa querida amiga Rosane. Aliás, um abraço, meu amigo Eudes, aí da Rádio Web, Rádio Web de Governador Valadares, né? Rádio Web Agitos de Governador Valadares, exibindo nosso programaço Mundo Sertanejo. Um abraço ao meu amigo Eudes e todos da equipe. Ele está dizendo aqui, ó, Diego Valadares, a audiência da rádio sobe muito, muito, muito mesmo na hora do seu programa. Eu fico muito feliz com isso, viu, Edson? Muito obrigado. O e-mail chegou aqui agora quentinho, a nossa produção acabou de nos trazer aqui no estúdio, o e-mail do nosso amigo Eudes, aí da Rádio Web, a Rádio Web Agitos de Governador Valadares. Um abraço, Eudes, e todos da equipe, um abraço, muito obrigado, viu? Ao som da viola de hoje, traz para vocês Rafael Silva cantando, juntamente com Diego Valadares, Passe Livre, é para recordar.

Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo, é isso aí, muita música, muitos alôs para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Aí meu amigo Paulo Artagma, Rádio Cidade FM, em Fortaleza dos Nogueiras, audiência fantástica em toda a região, eu fico muito feliz. Um abraço, os amigos da Rádio Natureza FM, Sampaio, no Tocantins, Zé Edmar, todos da equipe aí de Sampaio, né, todo mundo ouvindo nosso programa em Sampaio, Tocantins e toda a região, nas fazendas, nos sítios, nas chácaras, né? Muito obrigado, viu? Meu amigo Zé Edmar e todos da equipe da Rádio Natureza FM, exibindo no Mundo Sertanejo, aí no Estadão de Tocantins. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vou cantar pra vocês, grande sucesso, o Brasil inteiro canta, todo mundo tá querendo ouvir, todo mundo pede, quero você pra mim, canta Diego Valadares. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar! Eu quero, quero, Diego Valadares, vem comigo! Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. Chamar assim, eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero. Valeu, gente. Muito bem, ouvimos aí mais um grande sucesso da minha carreira, né? Quero você pra mim, todo mundo canta. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Ô, Sus Maciel, um beijo pra você, viu, querido? Sempre interagindo comigo no Facebook. Um abraço a todos vocês e muito obrigado, viu, pelo carinho de sempre. Meu amigo Franco Nero, em Campo Novo do Parecis, Rádio Liberdade FM. Eu até quero me desculpar com vocês, amigos aí da Rádio Liberdade FM, de Campo Novo do Parecis. Me parece que no programa de segunda-feira ou terça-feira passada, eu falei o nome de vocês aí e falei o nome da rádio errado, né? Difusora FM. Rádio Liberdade FM, de Campo Novo do Parecis. Um abraço, meu amigo Franco Nero, todos da equipe, e aceitem aí as minhas desculpas, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Rádio Liberdade FM, de Campo Novo do Parecis, Franco Nero e todos da equipe, um abraço, viu? Rádio Guarituba Mais de Curitiba, no Estadão do Paraná, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. Muito obrigado, viu? também ao meu amigo Ricardo Silva, aí da Rádio Canoa Grande FM, todos da equipe, muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. É nosso diretor Ricardo Silva e todos da equipe, Rádio Canoa Grande FM, em Iguaraçu, né? Iguaraçu, no Estadão do Paraná. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela parceria, viu? É meu amigo João Paulo Alves, em Bom Jesus, Rio Grande do Norte, muito obrigado, viu? A Ednete Souza, em Fortaleza, também ligada no nosso programa. A Josiane Gomes, em Santo Luzido do Paruá, um beijo para todos vocês, amigos ouvintes da Tropical FM, um abraço a todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Márcia Rodrigues, em Governador Nunes Freire, no Pará, também ligada no nosso programa, um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês. Tim Lelo canta O Garimpeiro. Esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. É esperar para ver. Aguarde o lançamento para breve. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar, meu querido Durvalino Antunes, o Cirilo, todos vocês amigos, ouvintes da Vilhena AM, em Vilhena, Rondônia. Um abraço a todos da equipe e da emissora, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Meu amigo Zé Carlos, o Eltinho e toda a equipe aí da Rádio Boqueirão FM, em Cícero Dantas, na Bahia. Um abraço, os amigos da Rádio Vanderlei FM, em Vanderlei, no Estadão da Bahia, todos da equipe, o Helenaldo, Rochinha, o Luciano, a Sheila, a Aline, todos vocês, muito obrigado, viu? Exibindo o nosso programa. A Elisvânia Oliveira, a Beth, a Rosiane, né, em Roda Velha, Bahia, ouvindo o nosso programa. A todos vocês aí de Roda Velha, audiência fantástica, muito obrigado, viu, pelo carinho de todo mundo, viu? O meu amigo Fran Gomes, vigia aí da Marques, em Açailândia, no Estadão do Maranhão, muito obrigado, viu, pelo carinho, meu amigo Fran Gomes, a todos vocês aí da Açailândia, ouvintes do nosso programa pela Rádio Marconi FM e também pela Cultura AM. Um abraço a todos vocês. O Pedrinho Maranhão, cabra danado, os amigos da panificadora Júlia. E olha quem está passando por aqui novamente. Ele esteve com a gente na segunda-feira. O programa de segunda-feira foi um sucesso. E hoje ele volta para dar mais um alô para os nossos ouvintes. Eu vou falar agora, vamos falar com o nosso querido amigo que o Brasil ama, o Brasil gosta de ouvir as modas dele, né? Jota Neves. Ei, Jota Neves, tudo bem? Olá, meu amigo Diego Valadares. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez agradecendo a você pelo carinho e também agradecendo todos os fãs do Brasil inteiro, né? Que curte aqui o seu programa Mundo Sertanejo. Um programa que está enchendo os corações de alegria. Com certeza. E cada vez que você passa por aqui, a sua audiência aumenta, o seu ibope aumenta, o seu sucesso legal, aumenta. Olha que legal, né, rapaz? Fico feliz. O nosso programa também cresce na audiência. Obrigado, viu? Por tudo isso, também, viu, irmão? Diego? Olha, Diego, dá um abração aí para as meninas, todo o Brasil, minhas amigas, a Vânia Rocha lá no Pouso Alegre, a Irene, vamos dar um abraço a Márcia Neves também, todos os fãs do Brasil inteiro, olha a gente, beijo no coração do amigo Jota Neves. Aí, Jota Neves, cabra danado, para contratar o seu show é fácil. É 61-3302-3163. Aí, Jota Neves, obrigado por estar passando por aqui, viu? Ô, Diego, eu te agradeço. Bateu um papo com o Adelson Moura aí, né? Tomou um cafezinho. Claro, tomou um cafezinho, bateu um papo. E até meu Amário Batista semana passada, as duas semanas aqui batendo papo, né? Exatamente. O Amário Batista está sempre por aqui. Sempre por aqui também batendo aquele papo. Bem. Diego, muito obrigado a você e todos os ouvintes de todo o Brasil. Abraço no coração de cada um. Um abraço para cada um e um beijo no coração de todos. Maravilha. Como diz nosso amigo Cleiton Aguiar, um abraço, um cheiro e um queijo. E um queijo. Jota Neves. Essa música é Não Vai Embora, Não. Essa música é uma música apaixonada. Eu realmente compus no fundo do meu coração essa música e Só das Manhãs também. Só das Manhãs. Todas eu componho com carinho, com amor. Mas essa música marcou muito, porque eu sonhei cantando essa música, viajando pelo Brasil, eu andando numa grande cidade do Brasil. Aí quando o avião tá bem baixinho assim, olhava para baixo, cantando Não Vai Embora, eu fiz a música. Não Vai Embora, música Não linda. Vai Embora. Então canta para os nossos ouvintes. Canta, Jota Neves, Não Vai Embora. Meu amigo, fica à vontade, vai dar umas voltinhas por aí, tomar um cafezinho com a Adelson Moura, mas depois volta pro estúdio, viu? Pra gente bater mais um papo aqui. Tá bom, Diego, muito obrigado. Obrigado a todos. Tudo de bom para cada um de vocês, que Deus more, Deus fique bem com o seu coração, tá bom? Deus é maravilhoso e habita em nossos corações. É isso aí. O Espírito Santo de Deus habita em nossos corações, em nossos lares, em nossa vida. Que o povo precisa de Cristo nos nossos corações, amém, não é? Amém, amém. Valeu, meu amigo Jota Neves. Não vai embora. Canta, Jota Neves, no Mundo Sertanejo. Música.

atinge realmente a nossa voz, a nossa garganta. Mas tá bom demais, estamos juntos e misturados. Cristiano Araújo canta pra vocês Maus Bocados. Seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, rogado, e não te esqueci. Não, não, não, não, também passei. E te liguei, levado fora. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, não, não, não, também passei. E te liguei, bebado, fora de hora. E nem cê tá fazendo agora. Ligado a cobra, chorando, querendo me amar. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, não, não, também passei. E te liguei, bebado, fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora. Ligando a cobra, chorando, querendo me amar. Chorando, querendo me amar. Muito bem, muito bem. Um abraço, meu amigo Adão Paturebo, Gilson e a Tuca aí da Fazenda Cristal, município de Trombas, né? Aí no Estadão de Goiás. Um abraço a todos vocês, amigos da Serra Dourada FM, exibindo o nosso programa aí. Muito obrigado, viu? A TT Mal, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, também ligada no nosso programa. Muito obrigado, viu? A todos pelo carinho. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana, cheio de muita alegria, muita paz, muitas festas, né? Muitos beijos na boca. faz parte, né? Olha, se forem para as baladas, não bebo para dirigir. Volante e bebida alcoólica não combinam. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência durante toda a semana. Eu fico muito feliz, viu? Sintam-se todos abraçados por mim, Diego Valadares, pelo J. Neves, cantor, que passou por aqui, por todos que compõem a nossa equipe de produção aqui da Rádio Estúdio Brasil, né? Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Eliane e Samuel vão encerrar o programa cantando bonito, Aqui Mora Gente. Fiquem com Deus. Tchau, Brasil. Se eu canto